caçando sapo, contando o caso de como deve ser lumiar. Acordar, lumiar, sem chorar, sem falar, sem querer acordar em lumiar. Levantar e fazer café, só pra sair, caçar e pescar. Passar.